colado no perfil da Sanvuno. PAN 3601, contato radar, via saída Sanvuno, suba para nível de voo 360. Inversão 360. PAN 3601, chama Centro Recife, frequência 125, decima 1, Alterne 123, decima 8. Afirmativo, Recife agora 251, 238, bom dia. Bom dia. Petrópolis, Salvador, é o azul 2849. Azul 2849, contato radar, suba para nível de voo 360 após 2000, voo Elefa. 360 após 2000, pro de Elefa, 2849. Azul 2849, chame o centro Recife, frequência 128.8, alterne 126.0. 288.20, Azul 2849. Park 7, Echo Park 12, 2, 5, 4, 1, 2, 1, Bulgari Park. Echo Royal 2, 5, 1, 2, Radio Contact, Climb to Flight Level 3, 9, 0, via Bulgari Department. Climb Level 3, 9, 0, via Bulgari Department, 12, 2, 5, 1, 2. Salvador, Portugal 2512, request right heading 090, wide weather. Portugal 2512, clearing head 090. Thank you, right heading 090, Portugal 2512. Portugal 2512, after deviation, fly head VIPA. After deviation, fly to VIPA, Portugal 2512. Rodão, bom dia, Otan 3399. Otan 3399, contato radar, fuga para nível de voo 340, saída São Bruno. São Bruno 340, 3399. Portugal, 2512, call receiver center, frequency 126.85, Ifonedo 125.45. Call receiver center, 126.85, back up 125.45, Portugal, 2512, good night. O 3399, Titão Civil, pro 240 habitantes. Sim, Titão 3399. Salvador, bom dia, Oxana 6075. Oxana 6075, bom dia, contato radar, via saída São Bruno, suba para nível de voo 360. Via São Bruno 360, Oxana 6075, possível Leida. Autorizado, Leida, Oxana 6075. Leida, obrigado. Tan 3399, submante a nível de voo 320, após desvio autorizado Mótila. Sobe 330 restrito, após desvio a Mótila 3399. 075, desvio à direita, a proa 245 por 50 milhas. Puxando a linha 075, ciente do desvio. PAN 3399, chame o centro Recife, frequência 125, decima 1, alterne 123, decima 8. 251-238, obrigado, bom dia, 3399. Bom dia. Oceané 6075, submantenha nível de voo 300, após o desvio autorizado módulo. 300 restrito, desvio do módulo 63-075. Controle Salvador, bom dia, Gol 1229. Gol 1229, contato radar, via saída Salvo 1, suba para nível de voo 360. Saída para nível 360, Salvo 1, Gol 1229. Controle Salvador Gol 1229. Gol 1229, prossiga. Subida a formação na nossa rota. Solicita a proa 235 para ajudar a formação na subida. Gol 1229 autorizado. Vai na proa 235 para DGO. 235 para DGO 1229, obrigado. Chamé 6075, chame o centro Recife, frequência 125 decima 1, alterne 123 decima 8. 251-238, Chamé 6075. Gol 1229 após o desvio, autorizado Mótila. Após desvio Mótila, vamos dar o nosso obrigado. Voo 1229, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 123.8. 1251, alterne 238, Recife, quando era 9, bom dia. Bom dia. Controle Salvador, China 6251, decolou perfil Sanvo 1. China 6251, contato radar, suba para nível de voo 360 após 2000, voo Leda. 360 após 2000, Leda, 6251. controle Oceanair 6251, poderia coordenar a Motiva, por gentileza? Oceanair 6251, no centro, aguarde a coordenação. Solo, Salvador, muito bom dia, Oceanair, Oscar, November 3. Grande TV de Motiva. Se a gente for na proa de Motiva, a gente consegue livrar ela. Oceanair 6251, centro, autorizado desvio, só guarda a autorização do centro Recife para a voa Motiva. Sente, autorizado de desvio, aguardando 6251. A proa seria 240 por 800, por 90 milhas, 6251. Sente, copiado. Paulo Salvador, na Oceanair Oscar, no Rio Grande do Sul. Oceanair 6251 autorizado, direto Motiva. Direto Motiva, 6251. Salvador, um bom dia, Papo Papo Serra, Quilo Delta, na sua escuta, cruzando 1.500. Papo Papo Serra, Quilo Delta, contato radar, suba para nível de voo 400, saída Salvo Uno. Salvo Uno, Serra, Quilo Delta, solicita comunismo final 360. Para Quilo Delta, centro, agora de coordenação com o centro. Agora a coordenação está acendendo para o 400 do Serra, Quilo Delta. Oceanair 6251, chame o centro Recife, frequência 125 decimal 1, alterne 123 decimal 8. Recife 251238, 6251. Átilo Delta, autorizado nível final 360 e voo direto Mótiva. Autorizado 360, autorizado está presente, Mótiva, Átilo Delta. Andrane, 2535, bom dia. Azul 2535, contato radar, suba para nível de voo 340, voo Leda. 340, Leda, obrigado. Sierra Filo Delta, prosseguiu? Desvio à direita da rota, 1,5 graus, por aproximadamente 60 milhas. Sim, já faz o desvio, foi Mótiva, Sierra Filo Delta. Pode desvio, Mótiva, Sierra Filo Delta.